esse corpo cansar e meus olhos se fecharem pra sempre. Quando o silêncio tomar o lugar de tudo aquilo que eu fui presente, não vai ser o fim da estrada, só um passo pra eternidade. Porque eu creio que a vida não acaba, ela só muda de realidade. Além do fim, existe um novo amanhecer, um lugar de paz onde a dor não vai me encontrar. Além do fim, a saudade vai se transformar num reencontro cheio de luz, onde só o amor vai reinar. Deixo aqui minhas marcas, meus erros, meus acertos, meu caminho. Mas levo comigo a esperança de que nunca estive sozinho. O que os olhos não podem ver, o coração já sabe e sente. Que o amor é ponte entre o agora e o eterno simplesmente. Além do fim, existe um novo amanhecer, um lugar de paz onde a dor não vai me encontrar. Além do fim, a saudade vai se transformar num reencontro cheio de luz, onde só o amor vai reinar. Deixo aqui minhas marcas, meus erros, meus acertos, meu caminho. Mas levo comigo a esperança de que nunca estive sozinho. O que os olhos não podem ver, o coração já sabe e sente. Que o amor é ponte entre o agora e o eterno simplesmente. Lá não há mais lágrimas, nem medo, nem solidão. Só o brilho da eternidade e a força da criação. Além do fim, eu sei que vou te encontrar e juntos vamos cantar a vida que nunca vai terminar.